5266 na escuta? Na escuta, 5266, livrou. Boa tarde, táxi Alfa Kilo Pad 3. Alfa Kilo Pad 3, 5266. Decolagem, vento uma centena, 1-2, nosso. Livre decolagem, pista 90, azul 4261, né? Azul 4206, no ponto terra da 10, pronto. Azul 4206, após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém pista 10. Após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém 10, 4206. Índia 9, Alfa, decola 02, controle 119, decimal 8. Índia 9, Alfa, copiou? Controle 119, decimal 8, Índia 9, Alfa. Mike Fox Fox, mantenha 2500 pés e condições visuais. Nove decimal 8. Ona 98 azul 426 Ona. Mantendo meu pé com relaxé, reporte, confirme intenção. A intenção de voo é o do axé a 1.000 pés para Veracruz, para TGL. TGL em Veracruz copiado, reporte o farol da barra. Reportarei no farol da barra, Tirão Federal. Salvador, azul 4261, passando 2000, Dael. Azul 4261, no contato na decolagem, sube e mantenha 360, conforme autorizado. 360, conforme azul 4261. Azul 4206. Com 2 sim, 100 com 12. Obrigado. Azul 4206, decolada 06, 1098, bom voo. 1098, boa tarde. Azul 4206. 06, 370, vigilância. 370, 4206. Roberto Papa Romeu, Sierra Novembro Victor. Prossiga, Sierra Novembro Victor. Passa 065 em condições visuais, propõe a modificação das regras de voo para prosseguir. Para final, pista na 7. Modificado ao 09, Sierra Novembro Victor. Desce para 1.500 pés, com ajuste em Salvador, 10112. E reporte quando estiver a 5 milhas do aeródromo. Antes, desce 1.500 pés, 10112, já para 5 milhas do aeródromo, Sierra Novembro Victor. Ingestado em novembro, Delta Golf, good evening, descend 4,000 feet, QNH 1012, bom seu arrival. O Mike Fox Fox vai manter a linha do litoral e reportar 5 meses para o cruzamento do aeródromo. Reportará 5 milhas para cruzamento, mantendo o litoral mais afastado. Negativo, sir. 4,000, 4,000, 1012. 4,000, 1012. Tráfico Salvador, boa noite. 3897, centro da Romeu, nível 340 Guarulhos. 897, autorizado Guarulhos, nível 340, via pelo ISC 50. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119.8 e aciona 5446, dúzia no transponder. Aprovado Guarulhos, 340, via pelo ISC 50. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev, 119.8, aciona 5446, 3897. Cotejamento correto, confirme o portão? Meia dúzia. Meia dúzia, chame pronto para o pushback sanamento, TAN 3897. Vamos lá. TAN 3894, com informação Romeu. 3294, desce para 5 mil pés, ajuste 102 na chegada, Mari. 5.012, é a possibilidade de voar direto para o Adidona? Mantenha a chegada, 3894. Índia Novembro Alfa, livre frequência, conexão com o tráfego local. O único tráfego a reportar é o tráfego do Romeu Papatango, um Papa 28 Alfa, na vertical de Veracruz. 1, 2, 3, 4, 5, até o regresso. Índia Novembro Alfa, tráfego, Mike Fox Fox, para ingressar para o cruzamento do aeródromo, você vai chamar agora a torre 1895, 1895. 1895, obrigado, mais atenção. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, mais atenção. Novo circuito, torre 1895, bom povo. 1895, grato, boa tarde. Conhecimento sim, a intenção é cruzar aeródromo e sentido lateral para o sul, agora meia milha fora, setor norte, mais atenção. Gente, prossegue via no litoral, reporte 1 minuto aí para a cabeceira 28, ok? 1 minuto e 30 segundos agora para 28, mais atenção. Gente, prossegue via no litoral, a intenção é cruzar via no litoral. Informo que não temos tráfego na aproximação da 10 e no momento também não temos tráfego para decolagem, ok? Reporte cruzamento efetuado da cabeceira 28, da presente já está autorizado o cruzamento do campo via linha do litoral. Vai, só reportar a coisa. Terra Salvador, Sierra Novembro Victor. Sierra Novembro Victor, reporte curto final, pista no 7012 no altímetro, no 0, no 2. Para a curta final, no 7, Sierra Novembro Victor. Guardião 07, transfere agora o controle 109.8, bom voo. 109.8, grato. 1251-3325, azul 4261. Azul 4206, vai chamar o centro Recife, 12545, alternando 12685. Confirme por gentileza a frequência primária para o 4206. Frequência primária 12545. 12545, alternando 12685, azul 4206, grato. Salvador, Guardião 07. Salvador, Sierra November Vito, curta final, piscina 7, para chave travada. Afirmativo, Sierra November Vito, em livre pouso, piscina 7, o vento 100 graus, com 1 ou 2 nós. Antes, Sierra November Vito. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, mantenha a linha do litoral, reporte final, Undina. Reportará final, Undina, Guardião 07. Afirmativo, mais um. Afirmativo então, conhece tudo aqui de Salvador, reporte na vertical do farol da ponta. Farol conheço, pelo menos, eu patrão não, mas é só. Tudo, Mike Foxtrot, Foxtrot. Mike Fox, Fox, escuta. Confirma a altitude? Mantendo 2.500, Mike Fox, Fox. Mike Fox, Trot, Fox, Trot. Mantendo 2.500. Sobrevoou aqui o aeródromo de Salvador. Retorna agora a frequência do controle em 1 no 9, decimal 8. Bom voo. E aproveita lá em Leos. Regressará 1-980, mais pessoas para o trabalho, né? O transponder 0151 e o controle em 1-9, decimal 8, Alfa Vitor Juliette. Copiado, mais Fox Fox, mantenha 2.500, quando possível o estimado para ingressar na terminal Ilhéus e para o pouso. 1.9 decimal 8, ok? A torre 1.9 decimal 95, confirme POB? 02, pátio 4, transfere torre 1.8 decimal 95 para acionamento táxi e decolagem Alfa Victor Juliette, bom voo. 273. 1.273, 229 da frente. 0.0, resumindo. Fala, boa tarde, chegou no 567. Estamos com a informação Romeu na posição 2. Gol no 567, informação Romeu, confere. Brasília 360, minutinho para a cópia. Prepare a gole e transição ao fito. Gole ao fito aguardando 567, obrigado. Salvador, 8002 para o táxi. Prossiga com os dados, estão 8002. 150, 3h30, Altena Campinas. Ciente, copiado, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Ponto de espera, torre 118, decimal 95 e ajuste no 012, bom voo, TAM 8002. 8002, Juliette Alfa, no ponto de espera 1895, obrigado, boa noite, 1012. Gol no 567, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 360, V-Upper Zulu 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, transição ao fito. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5456 no transponder. Autorizado Brasília, nível 360, V-Upper Zulu 17. Decola pista 10, curva direita, Gole e fito. Controle de 98, aciona 5456, gol no 567. Cotejamento correto, portão 2, chame pronto para o inspecionamento, gol no 567. Chama, Alemão, obrigado. Zero na margem, só 3, 6, 0. Controle, mais só sistema ingresso terminal Ilhéus, aos 2039 e o aeródromo 2059, mais só. Copiado, Mike Fox Fox, reporte passando o farol da barra. Gol no 601, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil. Fio da saída da El, Leda após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper, November 857, segue como rota do plano. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5453 no transponder. Bom, conforme autorizado, 360, Galeão, saída, depois da 10, curva direita da El, Leda, Bidev, transição, Upper, November 857, 119-8, controle 5453, transponde o Gol no 601. Gol no 601, cotejamento correto, no 07, chame pronto para o pushback, acionamento. Vai chamar o 601. De 5.500. O nível seria o 045 ou 065? 045, mais fácil. Copiado. Devido a traço no setor, só vai manter inicialmente o 025 e aguardar para a subida. Mais fácil, está rodando. 3894 para o sequenciamento sobre o vetor, curve à esquerda, para o 010. O limite, o localizador. 010, limitado pelo localizador, está 3894. Salve Salvador, boa noite, é o Olimpo 03, centro da Rodeo. Olimpo 03, boa noite, confirmando o circuito de tráfego 1-0. Afirmativo. Centro autorizado Salvador, Salvador, no 1500 pés, para o circuito de tráfego na pista 1-0. Torre 1-8, decimal 95, controle 1-9, decimal 8, e aciona 0-1-15 no transponder. Afirmativo, autorizado Salvador, Salvador, no tráfego do 1500, decolhe da 10, o esquerda torre 118, mais o seu controle 119-8. Acionando 0115 e por 03. Olimpo 03, cotejamento correto, chame pronto para acionamento parte militar. Está pronto para acionamento no parte militar. Livre acionamento, chame táxi Olimpo 03. Agora para o táxi 03. Paulo Salvador, Chané 6259, autorização Guarulhos. Oceaner 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119, decimal 8, e aciona 5452 no transponder. Autorizado Guarulhos 360, Upper Whisky 50. Decola 10, curva direita, da El, Leda, Bidev. E 119 decimal 8, controle 5452, transponder, 6259. Oxader, 6259, cotejamento correto, confirme o portão? É, estamos na remota, o 6259. Gente, remota 12, chame pronto, pushback, acionamento, Oxader, 6259. Chamá-lo aí. Papa Mike India Delta, clear de Goiânia, flight level 380 via Upper Zulu 17. Runway takeoff, runway 17, and right turn after takeoff. Goli Departure and Ofito, Oscar Foxtrot India Tango Oscar Transition. Salvador Departure Frequency 119.8, squawk 5417. Papa Tango, eu mantenho 1.500 pés, ajuste 1-0, 1-2, pro de Paripe, reporte ingressando no corredor Interlagos. Correct, report, ready for startup, confirm apron. Agora o voo no 602, informação Romeu. 602, boa tarde, boa noite, desce ao 060, chegada Mari, ajuste em Salvador no 012. 060-1012, ajude. Novembro Delta Golf, complete approach em Kautala, 18.95. 95, vai. Vai. 2.000 pés autorizados, 1.012, reposta aplicada. 2.000 vai reportar, 3.894. Foram 273, prossiga para 2.500 pés. 2.500, 273. have the traffic in sight, clear to land runway 10. The wind is 100 degrees with 11 knots. India Charlie, November Delta Golf. Clear to land, India Charlie, November Delta Golf. TAM 8002, decolado 23, chama agora o controle em 1 no 9.8, bom voo. 98, obrigado, boa tarde, 02. Papa Mike in the Delta from 4, report when you're ready to taxi, please. Okay, I report Mike in the Delta. Okay, just confirm Sue's on board. Okay, we have 6 people on board. 606. Leda. Hoje, Leda autorizado, 8002. Leda, obrigado. 3603, redução para 2009-200. 200, TAM 3603. Mike Fox, submantenha 4500, reporte atingido. Gerado, né? Autorizado, 4500, Mike Fox, autorizado. 3603, prossiga para 2000 pés, ajuste no 012, reporte no localizador 3603. 2000 pés, no 012, a reportagem estabilizada. TAM 3603. T94, inicie redução para aproximação, tráfego que o precede, 5 milhas, sua frente, um Charlie 56, X-ray. Chame torre, 18, meia dúzia, corrigindo 1895, composto. 18,6, obrigado, uma boa noite. 1895. 1895. TG 2500, Gol 273. Gol no 273, complete para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. 0 no 2, Gol 273. 894, estabilizado. TAM 3894, altímetro no 0 no 2. Tráfego já avistado, é o número 2 na aproximação. Já embaixo travado, confirmando? Afirmo. Guarda apenas autorização de pouso, a pista livre. O para-cheque, o vento 100 graus, 11 nós. Atente a pátria na curva final. Ciente, aguardando autorização de pouso. Volo 602, prossiga para 2000 pés, ajuste no 012, reporte no localizador. E para 2000 pés, reportarei sinal do localizador, 602. India Charlie, November Delta Golf, on the ground at 27, turning right, can taxi 12 under small liner. Mike, India Delta, report taxiway Oscar, altimeter 1012. Hey, I report on taxiway Oscar, Mike, India Delta. TAM 3894, livre pouso no 0, 100 com 11 ao vento. Livre pouso, pista no 0, 3894. Confirm April. Oh, I think general aviation, no, we don't know India Delta Golf. We have a handling leader. Confirmando, vai estar retornando para Salvador e pessoas a bordo. Afirmo de retorno a Salvador, três a bordo, está mantendo 510, nível lateral, Guardião 07. Copiado, Guardião 07, reporte através do Pituaçu. Certo. Visual com a pista, Gol 273 estabilizado. Gol 273, complete, aproximação, torre 1895, por favor. 1895, Gol 273. Mike Fox, Fox, atingiu 045. Não foi copiado, confirme. Mike Fox, Fox, 045. Copiado, Mike Fox Fox. Mike Fox Fox, mantém 045, reporte ingressando na terminal Ilhéus. Reporte na ingresso, Ilhéus, Mike Fox Fox. Bem, Salvador, gol do 273. Gol do 273, já embaixo travado? Vai estar travado, gol do 273. Afirmativo, gol na aproximação, aguarda apenas a pista livre, altímetro no 0, no 2, para cheque o vento 090 graus com 1 no 2 nós. Ciente, guarda na pista livre, gol do 273. Que com Delta, prossiga. Poste no término. TAM 3894 no solo 29. 1219 agora. 219, CBH. Salvador, cordial. Boa noite. Esse é o TAM 3894, levando a sua escuta. São 3894, táxi lento via Alfa, reporta antes da táxi Oi Juliette para ingresso, aguardando. Reporta antes da Juliette, aguardando, tá? 3894. O nome é 01, livre para os estacionamentos, chama o táxi. Vá para o táxi. Está na curta e mais duas aeronaves. Eu também tenho uma aeronave, o meu Patango vai prosseguir para 17. Tem condições de livrar na Taxway November? Sem ingressar na Taxway Mike, apenas para decolar o Citation à sua direita. Ingressa na Mike. A intenção é ingressar na November, fazer o 180 na Taxway November. Sem ingressar na Taxway Mike, tem condições? Ingressando no corredor Interlagos. Foi o Botango copiado, reporte na rotatória. Reportarei na rotatória, meu Papatango. Localizado no localizador, o TAM 3603. A 3603.